9, está te deixando centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando no 33, decimal 25. Recife 1260, alterna 3325. Rio 5972, boa noite. Boa noite. Oito, no solo 37, primeira direita, livre táxi via Delta Eco, Alfa, Juliette, posição 06. Delta Eco, Alfa, Juliette, por 06, 6224 para pushback de acionamento. 01 autorizado, chamo tanto pro táxi. Autorizado pushback de acionamento aqui na R6224. 6224 4809 na escuta? Controle Salvador, boa noite, OS 5809, formação Alfa, está cruzando nível 160, descida 150. Objeto 5809, oceano identificação, veio direto Duna, desce para 2000 pés, que não é 908. Duna 2000 pés, 1018, 5809. Sistema 6224, com 99 a bordo, autonomia 2 horas e 20, antena Recife. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 90. Zero táxi para o ponto de espera, Xenia 224. Controle Salvador, boa noite, da 3600, centro, informação Alfa, cruzado 190 para o 170. Informa, está com trânsito, órgão de transporte agora. Tá, 3600, acendo identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1018. Para 050, 618, está 3600. Podemos voar Duna, senhorita? Está qual? Está 3600. Aguardado, está 3600. Platão, gosto que o Zuloca está 5 milhas para Conde, serviço radar terminado, chame Contouri Aracaju, frequência 120.3. Salvador, bom dia, boa noite, total 9908, para a cópia Guarulhos. 9908, ciente, aguarde cópia. Aguardando, total. 6224, próximo ponto espera, pronto. Xenia 6224, alinhar e manter 1-0. Ali mantém 1-0, Xenia 6224. Agora sim, a gente está te recebendo bem melhor. Concurso 09, autorizado a final LS, repassibilizado no localizador. Autorizado, LS, a reportagem estabilizada, 5809. Alinhado e pronto, 6224. Autorizado decolar, 130 graus, 08 nós. 7 iniciando, Xenia 6224. 9908, aguardando para cópia. Sim. Total 9908, está pronto para puxacionamento e posterior cópia, autorização. Só um instante. 6224, Lua Xené, decolou os 49, chame o controle. Grato, boa noite. 6224. Total 9908, autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, saída Arbor, transição Elefa, decolada 10, curva direita. Controle 120, decimal 8, transponder 5540. É, suas posições Elefa e depois direto SEBD. Autorizado para Guarulhos, 320, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa, SEBD. Pista 10, direita após a decolagem, controle 120, decimal 8, transponder 5540, total 9908. Correto, chame pronto para o táxi, autorizado o acionamento, poxa. Pronto, chamará para o táxi, total. Está com velocidade liberada até Duna? 3-0. Está estabilizado no localizador o 5809. 5809, chame torre 1386. 1186, 5809, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o F5809 está estabilizado no localizador, baixado e travado. Sim, vai reportar estabilizado, tá 3600. É que o trem está passando sim, meu. Afirmativo, tá baixado e travado, vai chamar no externo, 5809. Passando externo, baixado e travado, 5809. Ciente, autorizado, pouso 130 graus, 089. Livre pouso, 5809. Para o táxi, com 3, alterna Galeão, com 3 horas e 30. Autorizado táxi, em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera 1-0. Em frente, segunda direita, 18-1-0, total. Localizador 3600, tá? 3600, chame torre 1-1-3-6. 3600, localizador. Boa noite, cheque o trem, chama passando Simbra. Vai reportar. Boa noite, controle Salvador, Webjet 5796. Webjet 5796, sem identificação, autorizado a chegada Mari, desça para nível de voo 050, que é negado 08. Mari 050, 2018, informa que perdeu contato com o centro Recife, ok? Sente. Webjet 5809 no solo 59. Libere a direita, táxi via Delta Eco. Alfa, Juliette, posição 04. Corrijo, Alfa Kilo, posição 04 do Pat 3. Alfa Kilo, posição 4 do Pat 3, 5809. Oi, eu tá 3600, passou até baixar travado. Aguarde pista livre. 4-0, pista livre, 3600. Livre, autorizado pouso no 30 graus, 07 nós. Repouso, 3600. Total 9908 no ponto de espera, pronto. Pesado alinhar e manter, total 9908. Alinha e mantém, total 9908. Sete no meio, desça para 2000 pés, que na gama 08, autorizado a final LS, reporte estabilizado no localizador. 2090, autoridade LS, reportarei a localizador, web 579. São 13 do Pat 1. Alfa Juliette, posição 13 do Pat 1. Total 9908, autorizado decolar, 140 graus, 07 nós. Ali decola, total 9908. Tan 3600, sua posição mudou para 09 agora. 09, Tan 3600. Tan 9908, decolou 03, chama o controle do comandante. Confirma a frequência? 120, decimal 8. 1208, total, bom trabalho. total 9908, passando 1000 pés. Total 9908, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 320, seu dardo. Autorizado 320 na árvore, total. 3152, acendo identificação, autorizando a chegada à mar e desça até nível de voo 050, que é negando a 08. 050, mar e solicita duna e interceptação por meio de sopa. Até a chegada do 3152. Autorizaria para o total pro direto de árvore? Até a saída 9908.